bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor! Pois que mais há? Sangue nos torna.